anticipated moment in racing. Fala pessoal, voltamos então agora para o bloco da Sprint Cup, né? Onde tivemos uma grande corrida lá no sábado à noite, a Quaker State 400, uma corrida que teve diversas possibilidades de vários pilotos vencerem aí essa corrida, né? A um certo momento dávamos como vencedor um piloto, dávamos como outro, né? E no final, uma grande surpresa no final aí, que eu vou chegar lá daqui a pouco para falar como foi. O vencedor foi o Kyle Busch, né? O Kyle Busch aí que marca a sua segunda vitória no ano, né? Impressionante aí o Kyle Busch aí. Agora o Kyle Busch soma duas vitórias em 2015 em apenas 7 largadas. Então, os números favoráveis aí para o Kyle Busch aí, né? São 31 vitórias agora na carreira dele. E deixa eu só encontrar aqui a média percentual. Média percentual de 28,6, né? Corridas aí, ele teve a sua média de vitória aí. Então, parabéns aí ao Kyle Busch aí pelo seu grande desempenho aí, logo após a sua volta, né? Depois de tudo que aconteceu no começo do ano aí, com ele, com o acidente dele, ele voltou agora em Charlotte, lá na Coca-Cola 600. Então, parabéns ao Kyle Busch. Na verdade, ele voltou no All-Star, né? Mas o All-Star não conta como corrida. Então, parabéns ao Kyle Busch aí. Depois também vou falar um pouquinho sobre a diferença dele, o que tem que acontecer aí para ele realmente selar e carimbar a ida dele para o Chase, né? O Joe Logano foi o segundo colocado, o Danny Hamlin foi o terceiro, Kyle Edwards o quarto e o Matt Kenseth o quinto. Ou seja, tivemos um top 5 aí de 4 carros da Gibbs e um Ford intruso aí da Penske, e em sexto colocado, né, tivemos um Penske aí, e depois também tivemos em sequência aí 4 entries, né, não 2 oficial e 2 não oficial, né, que foi o sexto colocado foi o Brad Keselowski, né, e o Jeff Gordon foi o entry original, Kevin Harvick o entry piratão, é o entry segunda versão aí, Jimmy Johnson foi o nono e o Kurt Busch foi o décimo colocado. Então tivemos aí um top team super forte, com pilotos realmente fortes aí. Lógico que fica a dica aí, pessoal, para ver essa corrida aí, principalmente na parte final dela aí, que vocês não vão se arrepender, onde tivemos muita batalha aí nessas últimas voltas. Bom, seguindo aqui o top 15 aqui, né, o top 20, eu vou passar aqui, o Stenhouse Jr. foi o 11º, o Amirol o 12º, Bane 13º, McMurray, 14º, Manage, o 15º. Biffle Truex Jr., Reagan, Bauer e Paul Newman, foi os 20 primeiros colocados aí nessa corrida aí na Quaker Stage 400. Falando um pouquinho agora dos números, né, a corrida teve duração de 3 horas e 5 minutos, né, e tivemos 11 bandeiras amarelas e 13 trocas de liderança. O piloto que mais liderou foi o Kyle Busch, com 163 voltas lideradas. Depois tivemos também o Brad Keselowski com 62 voltas lideradas. Olhando aqui, eu não vou passar agora não do Kyle Busch, né? Vou passar daqui a pouco quando eu estou na parte de pontos aí do Kyle Busch aí. Então, pessoal, essa foi a quarta Stage 400, né? Lembrando que foi uma corrida muito boa lá no sábado à noite, e que vocês podem assistir, podem ficar tranquilos aí. Vamos às bandeiras amarelas. O carro 23 de AJ Ely e o 98 de Josh White tiveram problemas nas curvas 3 e 4. Depois tivemos na volta número 32 competição, né, competition flag. Depois tivemos na volta 82 detrito na pista, na 41 acabou rodando na pista, né, na volta número 100, na volta número 123, o carro 23 novamente com problema. Depois foi o Dale Hart Jr. que teve problema. Depois, só na volta 144, tivemos O carro 14 do foi o Tony Stewart, o 17 o Rick Senhor Jr., o 26 o Jeb Burton e o número 83 foi o Matt DiBenedetto, né? Eles foram causadores dessa bandeira amarela aí com maior proporções, maior gravidade aí, não gravidade de pulsar, pessoal, não gravidade de acidente mesmo aí. Depois tivemos duas bandeiras amarelas seguidas por detritos e um incidente ou um acidente da Danica aí que vale chamar a atenção aí, né? A Danica que falou um monte de asneira depois que acabou a corrida, falando que o Denha Jr. persegue ela, mas na verdade o Denha Jr. estava sem os freios do lado esquerdo do carro, por isso que ele acabou tocando a Danica ali, foi meio sem querer, mas para a Danica, né? Tudo é válido aí. E ele precisa fazer um barraco para ser chamado a atenção. Depois, na volta 221, tivemos o Kyle Larson no muro aí, na volta número 2 aí. Complicando as coisas para o Kyle Larson. O Kyle Larson também que vem sendo. Vem sendo, não. O Kyle Larson que está bem, mas muito bem, mas bem mesmo. Bastante, com força. Zicado, né? Continuando aqui, pessoal. Para falar um pouco da corrida aqui, né? Lá no final da corrida foi o seguinte: tivemos várias relegadas, como eu acabei de passar as bandeiras amarelas aqui, né? A corrida teve 267 voltas previstas, mas depois tivemos aqui na volta 187 bandeira amarela, na 208 e na 361 aí, várias não, né? Bastante bandeiras amarelas aí. Na parte final da corrida, onde que o final da corrida foi equilibrado, né? Tivemos um equilíbrio aí do final da corrida aí, onde tivemos bastante carros fortes aí avançando um pouco mais aí. Então foi uma corrida teoricamente boa mesmo. Meu prêmio fez muito pelo pouco que tem, e eu vou dar essa semana para eu vou dar para o Greg Biffle aí, que colocou o seu carro 16 em 16º colocado, né? Passando para o campeonato, pessoal, vamos passar já para o campeonato já para adiantar um pouco aqui, né? Ó, falando de campeonato de construtores, né? O campeonato de construtores aí, a Chevrolet vem na liderança aí, né? Com 81 pontos, 811 pontos. A Ford em segundo e a Toyota em último colocado aí com apenas 722 pontos. Falando aqui do campeonato em si, né? Deixa eu só primeiro passar o Hulk aqui, né? O melhor Hulk aqui é o Jeb Burton com 141 pontos. Depois tem o Brad Moffitt com 130 pontos, né? O Márcio De Benedetto com 89 pontos, o Alex Kennedy com 78 e o Tyler Bennehill apenas um ponto nesse ano de 2015 aí, né? Assim que as peças do quebra-cabeça ali tiver montado aí, vamos ver quem vai ser o Hulk do ano aí, quem vai ser o piloto melhor colocado no ano de 2015 aí, né? Como falei, né? As peças aí realmente está muito bem embaralhada aí. Vai ser bem interessante aí esse final aí para esses pilotos aí conseguirem alguma coisa. Vamos para o campeonato então, pessoal. Campeonato mesmo, né? Eu vou olhar aqui o Chase Grid. O Jimmy Johnson é o primeiro com quatro vitórias. Kevin Harvick o segundo com duas. Dale Earnhardt Jr. com duas. Kurt Busch com duas. Joey Logano, Martin Truex Jr., Brad Keselowski, Martin Kenseth e Denny Hamlin, né? Eles vêm todos aí com apenas uma vitória. O Jim McMurray vai por pontos, o Jeff Gordon por pontos, o Casey Kane está indo por pontos também. E o quem mais está indo por pontos? Ah, o Menard, o Newman e o Power. Esses são os pilotos que estão indo por pontos aí, né? Só reforçando aqui, Jim McMurray, Jeff Gordon, Casey Kane, Paul Manor, Ryan Newman e o Clint Bowyer aí, fechando aí os 15, 16 primeiros pilotos que vão para o Chase aí, né? Claro que não vão, né? Até o prezado momento aí, porque tudo pode acontecer. É, falando em tudo pode acontecer, eu já estou aqui na casa do... Na casa aqui do Kyle Busch aqui, né? Vamos na casa do top 30 aqui, vamos dizer, do top 35 aqui, vamos dizer assim, né? O Kyle Busch é o 35º, lá no Co-If lá, ele está apenas... Claro que é um número alto, né? Mas ele está apenas em uma média de 10 pontos, essa média aí, que no momento chegou a ser de 18 para mais, aí quando chegava alguma coisa para testar aqui, né? Bom, pessoal, para falar um pouquinho aí, né, dessa briga aí pro Kyle Busch para se classificar, essa média que já chegou a ser 18 pontos, né, dele para o segundo colocado, agora caiu apenas para 10 pontos, 10.8 aí. Claro que ainda temos problema ainda, né? Mas tudo está sendo resolvido aí. Então aí vamos lá. O Kyle Busch está a 10 pontos por corrida, né, do nosso amigo Jeff Gordon. Bom, pessoal, para falar da Sprint Cup, eu acho que é isso mesmo, né? Então, vamos encerrando mais esse bloco aqui. Eu volto com o bloco das perguntas e já voltamos.